Não me canso de esperar que você de mim se lembre. Tenho fé no amanhã, meu amor, eu quero. Eu bem sei que você não tem saudade, mas meu bem, eu preciso de carinho. Vivo tão sozinho. Decidi não mais deixar que a vida nos separe. Eu não vivo sem você. Não me deixe nunca mais. Já notei que esse amor não tem mais jeito. Sem você sou tão infeliz. Não sei viver direito, baby. Eu ontem chorei pensando. Sou tão infeliz.